Agência Rádio 2 de Notícias. Música. Música. Prêmios. Prêmios. Esporte. Notícia. Notícia. Você está ouvindo a rádio feita para você. Para você. ZYK 612, Rádio Clube AM, Mirandópolis, São Paulo. 590 kHz. Clube AM, tradição e credibilidade na informação. Clube, clube, cada dia mais nova, cada dia mais sua. Conveniência Gela Guela, na primeira.